O dia 22 de setembro na história, 1973, Henry Kissinger, alemão de origem judaica, foi confirmado para o cargo de secretário de Estado dos Estados Unidos. 1976, a Aliança Anticomunista Brasileira sequestrou, espancou e ameaçou de morte Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. 1977, policiais invadiram o campus da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo com bombas de gás e cacetetes para dissolver uma reunião entre universitários de várias instituições para reorganizar a União Nacional dos Estudantes, colocada na ilegalidade pelo regime militar. Foram cerca de 900 estudantes levados para o Batalhão Tobias Aguiar. Os fatos motivaram a volta de Dom Paulo Evaristo Arns, grão-chanceler da PUC de São Paulo. Ele estava em Roma e protestou: "Na PUC só entra quem prestou vestibular e só entra para ajudar o povo, não para destruir as coisas." 1980, Saddam Hussein atacou uma região petrolífera no Irã e começou a guerra Irã-Iraque, que durou até 1988. 1988, o Congresso Nacional aprovou o texto definitivo da nova Constituição Brasileira. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.